Fica madeira no chão, levante o barraco de qualquer jeito. Martelo e prego, é disso que somos feitos. Vida longa, sempre periferia, trabalho e agonia. O desespero não segue, a esperança foge de nós. Mal informados, soldados esperando o pior. No olhar de inocência da criança que cresce, talvez condenada e nem percebe. Brincar feliz sem pai, com a mãe no farol. Um trocado, quem sabe, pra comida ou pó. Só que o vidro levanta, cai na real. Rasgar o artigo 5, aqui ninguém é igual. Fome que bate, conta dor no peito, periferia. É disso que somos feitos. Será disso que somos feitos? Será disso que somos feitos? Para os malucos só. Será disso que somos feitos? Periferia cresce. Será disso que somos feitos? 4B prevalece. O que é forte se compara com o medo. Famílias tristes, pratos vazios na mesa. O pensamento ruim será o fim. A fé em Deus, se for preciso roubar, serei eu. Mas não, o ódio é mais fraco do que a pobre certeza ou incerteza. Que com a luta algo vai mudar. Sistema camina no gueto, mano na rua, sempre suspeita. Polícia que mata com tiro no peito. Um crime quase perfeito. É disso que somos feitos. Será disso que somos feitos? Pelo corredor, será disso que somos feitos? Ele tá vivo, pelo amor de Deus, eu sou. Será disso que somos feitos? Caixão lacrado, rosto deformado. Levante a cabeça, mas não se esqueça, me escute. Hoje se planta o futuro, ideias. Derrubamos, sonhar com os pés no chão. Pra renda, distribuição, pra pivetada, escola, informação. Sem lágrimas, com flores, mas sem caixão. Nós somos mais do que corpos, somos fortes no voto. E é preciso acreditarmos em nós, brigarmos por nós. Se olharmos pro passado, saberemos que estamos sós. Dignidade se planta e cresce nos becos. Atitude é disso do que somos feitos. Posso brincar? Será disso que somos feitos? Acharam que eu estava derrotado? Será disso que somos feitos? Quem achou estava errado.